Ora então, boa noite. Senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Isto... Boa noite, quer dizer, se não estiverem a ouvir de dia... Ou à tarde. Ou à tarde. Já pensaste se for à tarde? À tarde, ninguém. É assim um bocado para. Só, ora, ou bem. Acordar, ou à noite, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ora, isto é uma espécie de... Não, não é uma espécie de magazine, porque isso era estúpido, que houve uns sócios que já fizeram. Não sei, uns gajos que nos roubam ideias. Sim, nós já tínhamos isso. Não sei qual foi. Eu já tinha isso escrito algures e houve alguém que leu os meus apontamentos. Sim. Ora, se calhar antes de mais passávamos às apresentações. Sim, é, acho que era uma boa ideia. Tipo, eu... que... Tá, tenho um nome de Plaque, que é um nome mais conhecido de Plaque, não é? Mas eu se calhar conheço por D. Monteiro. Eu sou o mentor... Eu, como já disse uma vez, gosto muito de mentor, dá assim um ar de poder. Sou mentor do blog Estupidez Crónica. E eu sou o Sr. Bolt, se calhar conhecido por Michael Bolton, pelas três pessoas que leem o Contos do Reino de Gondomar, que é o meu blog. Ah, agora já são três. Pensei que... São porque eu disse à minha avó. Ah, muito bem. E ela, entretanto, aprendeu a ler nesta da escola P12 e. Muito bom, muito bom. Viva o seu Sócrates. Viva o seu Sócrates. Ora, isto é uma coligação, chamemos de uma coligação. Exato. Um projeto. Digamos, vocês estão a assistir ao fantástico episódio piloto. Episódio piloto. Episódio piloto é sempre, dá sempre, mesmo que não seja nada especial, tu pensas, se isto é o episódio piloto. Eles têm aquela desculpa que exato. É o piloto. Exato, não, se calhar depois vão melhorar. Exato, não tem que ser muito bom, é o piloto, ao fim e ao cabo. E já agora, porquê piloto? Apá, piloto... Eu uma vez tive um cão que se chamava piloto, mas não sei se tem alguma coisa a ver com isto. E ele era o primeiro a fazer séries, ou... Foi o primeiro cão que eu tive. Olha, é o cão piloto. É o cão piloto, exatamente. Ai, estupidez. Mas, voltando, isto é o episódio piloto daquilo que aparenta ser a futura melhor... Não, pronto. Pronto, um projetozito de caca, vá lá. Mas que vão ter que aturar durante largos anos, porque isto está a correr bem. Parece sim, tipo... Mas afinal, o que é isto? Ora, se me permite, Sr. Placa, eu vou explicar. Isto, ora, vá lá. Tudo começou com matéria. Sim, matéria. Havia matéria, que começou a condensar. Sim. E condensou, condensou, condensou, condensou, quando está muito condensadinha... BUM! Big Bang. O Big Bang, aquele Big Bang que falam os cientistas. Apá, acho que li uma vez num livro. Sim, muito bem. Então, Big Bang, ai, agora já temos universo. Temos universo, o que é que vamos fazer? Se calhar planetas. Planetas, e apareceu um que acho que era azul. Não sei se era do Porto, se quê. Mas era azul, vá lá. Azul, e chamaram-lhe Terra. Sim. Que é muito inteligente porque a Terra é azul, como toda a gente exato. Sabe. É verdade, tipo, é daquelas coisas científicas então, que... Surgiu a Terra e o que é que surgiu a seguir? O mundo. E depois do mundo surge o quê? Os estúpidos. Estúpidos. É lógico. Acho que é assim que todos aprendemos na escola. Apá, pelo menos foi assim que eu aprendi. Sim. E, ora, há um dia em que dois estúpidos se juntam e pensam. Oh, Cabral, eu tive aqui uma ideia. E se fôssemos fazer um podcast? Dizem que é assim uma coisa muito bem, nem gira. O que achas? É um podcast agora. Ah, então por que não? Não dava jeitinho nenhum. Agora é tão giro. Se a gente fosse agora... Agora era fixe ir descobrir o Brasil. Brasil, Brasil, acho que é lá, cajas. E agora até estamos no carnaval, temos umas férias. Então, vamos dar um saltinho. Ah, também, não é, gente? Então, vamos descobrir o Brasil. Vamos lá. Também. E lá foram eles descobrir o Brasil. E isto passou-se e tal. Continuaram a estupidificar pela terra fora. Até que um dia houve mais dois estúpidos que se juntaram e pensaram. À volta de montanha, tive aqui uma ideia. E se fizéssemos um podcast? Ei, mano, isso é que era uma cena altamente. Era ou não era? Bora lá! Bora lá fazer um podcast! O que nos trouxe aqui? Este pequeno armazém empoeirado e abafado, onde estão dois desgraçados, numa sexta à noite. Sim, numa sexta à noite. Sim. Não, tal, isto é malta bonita, é malta fixe. Vão para o rock and roll engatar umas beijas. Não, não. Ficamos fechados numa arrecadação suja, quente, empoeirada. A falar para um computador. Sim. E sem dizer nada de jeito, ainda por cima. O que é triste? E acho que se calhar... Apá, acho que para um piloto já está bom. Acho que isto, acho que foi o melhor piloto de sempre, de tempos. Peço desculpa. E se não foi o melhor piloto de todos os tempos, pelo menos foi o melhor piloto que eu já fiz. Olha, que eu se calhar também... E digo mais, se calhar foi o melhor piloto que nós já fizemos. Ora, eu votava nessa. E portanto, se calhar, Olha, mais a estragar. É, acho que sim. Vemos por aí, se calhar. Ou se calhar ouvimos-nos, não é? Ouvimos. Não sei. Olha, ouvimos-nos. Estúpido. Acabaste no piadinha. Ah, cómico. Vá, tchau. Tchau.